Este é o Segurança Legal, episódio 82, gravado em 13 de agosto de 2015. Avaliação de segurança dos aplicativos bancários. Neste episódio, conversaremos com o professor Diego Aranha, da Unicamp, que realizou, junto com seu aluno Rafael Júnior, um estudo sobre a segurança dos aplicativos bancários. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo jóia? Tudo certo? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @ Segurança Legal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Além disso, no nosso site você encontrará link para todas essas redes sociais, iTunes, feeds, e-mails. O que mais, Vinícius? São essas só, né? É, feed não é rede social, mas tudo bem. Não é rede social, é. Mas você vai encontrar lá também. Não podemos esquecer que esse podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o teste de invasão, onde sua empresa consegue descobrir o que um atacante pode fazer na sua rede e nos seus sistemas. Para saber mais sobre este e os outros serviços, visite www.brpe.com.br. Caso você não queira ouvir as mensagens dos ouvintes, você pode ir diretamente para 18 minutos e 45 segundos. Vinícius, temos mais uma vez várias mensagens anônimas aqui. O pessoal gosta de mandar mensagens anônimas para a gente. Algumas delas curtinhas e amistosas, né? Como aquela do episódio 81, mas, né? Mas nenhuma não foi amistosa. Todas foram amistosas, é verdade. Todas foram amistosas. É. A primeira lá no 81, anônimo, o que o anônimo disse? No 81, o anônimo disse o seguinte: olá, senhores, segundo a notícia abaixo, uma falha de 18 anos atrás na arquitetura dos processadores x86, ou seja, plataforma Intel, né, possibilita que uma pessoa mal intencionada possa, através de um malware, instalar um rootkit direto no firmware do computador e que ainda pode ser indetectável. Mas que conveniente seria para NSA/CIA, não acham? Uhum. Ele dá os links das notícias aqui, eu confesso que eu não tive tempo ainda de ler essas notícias. Mas sim, é algo bem conveniente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de... Tá bom que essa é uma falha muito... Assim, tá lá no hardware do computador, né? Eu falei plataforma Intel, na verdade, eu quero dizer que é compatível Intel, né? Uhum. A plataforma x86. Pode ser algo intencional? Pode até ser. Né? Mas também pode ser assim como aconteceu com OpenSSL, uhum, né? Uma vulnerabilidade lá de 15 anos que ninguém tinha visto na cara de todo mundo, né? Uhum. E... Pode ter alguma coisa? Pode. É bem conveniente. Agora, saber exatamente qual foi a origem, né, desse problema, se foi intencional ou não, fica bem difícil. Mas sim, é algo bastante interessante. Eu não li as notícias ainda, não tive tempo, mas eu vou ler elas e vamos colocar no show notes, né, Guilherme? Claro, claro. Essas sim. Duas que ele indicou aqui. Temos também aqui a próxima mensagem, também de um ouvinte anônimo, né? Essa chegou por e-mail, um e-mail inclusive cifrado, né? Com que esse nosso ouvinte disse? O e-mail é um pouco longo, então a gente vai ler assim, mais a primeira parte aqui do e-mail, que coloca o seguinte: com relação ao episódio 81, onde foi dito sobre a pouca repercussão que a mídia brasileira faz quando há escândalos como o da Cherokee, né? Ou problemas como o da Cherokee, ele pergunta por que será que isso acontece? Será que é porque não há interesse por parte da população ou porque há uma certa proteção dos anunciantes dessa mídia, né? E ele dá o exemplo do caso da TV Sony, que a gente até comentou num podcast anterior, né? Uhum. Em um episódio passado, desculpa. E que nada foi resolvido, a Sony não deu posição nenhuma sobre o caso e a mídia também não comentou absolutamente nada, né? E a gente falou mesmo agora, olha, só acrescentando aqui do Hackerzinho. Hacking Team. É do Hacking Team, ou Hacked Team agora. Sim, é. Bom, será que a mídia, será que a população, eu acho, isso aí eu acho, é a minha opinião pessoal, né? Eu realmente acredito, quem acha não acha nada, eu acredito que não há ainda um interesse do usuário comum, ou seja, de quem não é da área de TI, e mesmo entre pessoas que são da área de TI, muitas vezes não há um interesse por essas questões de segurança. Meio que elas ignoram, entram no estágio de negação ou simplesmente não veem quais são os potenciais prejuízos desses problemas para elas especificamente. Mas eu acho que é uma coisa meio generalizada, assim, né? O próprio exemplo de hoje, que nós vamos falar aqui com o Diego Aranha e com o Rafael Júnior, a situação deles, no caso dos bancos, né, da segurança dos aplicativos, os bancos só comentaram depois que o assunto virou notícia lá no G1, porque antes parece que ficaram silentes. Eles vão explicar para nós essa questão aí. Então, eu costumo dizer que um assunto só é investigado ou só é levado a sério pelas autoridades, enfim, pelos envolvidos, quando vai parar no Jornal Nacional, né, ou quando vai parar na Globo. Então, parece que é meio generalizado, assim, essa questão de não dar muita bola, aqui no Brasil pelo menos, né, não dar muita bola para esse tipo de problema. E essa questão de negar a existência do problema, isso é global. A próxima mensagem vem essa, não anônima, do Marcelo Revoredo, que deixou um comentário ali no episódio 81, episódio da Cherokee. O que disse o Marcelo? Ele deixou o comentário ali, mas não é sobre a questão da Cherokee, né? Não. Ele colocou o seguinte: em relação à política de privacidade, o que o Windows 8 deixava desmarcado como padrão, agora o Windows 10 deixa marcado como padrão, né? A questão de mandar informações para a Microsoft, como análise de tráfego, aplicativos utilizados e tudo mais. E ele coloca assim: eu achei isso abusivo, isso inclui coisas absurdas como monitorar tráfego durante as navegações, extrair informações pessoais através de aplicativos, extrair histórico do navegador, fazer uso dos dados do usuário para divulgação, etc. Outra questão é a quantidade de informação que a Microsoft irá armazenar, porque imaginem a quantidade de usuários durante a instalação vão optar pela configuração padrão sem ao menos ler, muito menos imaginar as consequências de tudo isso. Tá? E dá um link com maiores detalhes. Marcelo, tu tá coberto de razão. Eu tenho visto pessoas atualizarem os seus Windows pro Windows 10, né? Sem terem noção nenhuma dessas novas mudanças, né? Das questões de compartilhamento de senha Wi-Fi com teus contatos, armazenamento de senhas na nuvem da Microsoft, né? Essa questão de mandar dados... As chaves do BitLocker gravadas. Chaves do BitLocker Locker também. De mandar essas informações todas por padrão, né? E, inclusive, naquele documentário Terms and Conditions May Apply, uma pesquisadora de segurança da Microsoft, se eu não estou enganado, ela critica... Ah, cara, interessante, não tinha me dado conta disso. Ela é da Microsoft e ela chama atenção para esse problema do padrão. Ela no documentário, nesse Terms and Conditions May Apply, ela chama atenção para a questão de tem que se cuidar muito do padrão que se coloca, porque os usuários ficam muito confortáveis com o padrão. Interessante isso, hein? É, exatamente. Ou seja, eles têm consciência disso. Claro. Essa é uma jogada completamente ensaiada. É um xadrez. Essa questão do uso de informações pessoais é um xadrez, né? Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Até, Marcelo, procura isso lá no Terms and Conditions May Apply. Tu vai encontrar uma pessoa da Microsoft, que trabalha com segurança dentro da Microsoft, falando dessa questão do padrão. E o que eu estou vendo, inclusive, estou vendo alunos meus na faculdade saírem atualizando suas máquinas para o Windows 10, aí eu falo: pessoal, vocês estão perceberam que o Windows 10 está fazendo tal coisa agora, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ah, mas onde é que tem isso? Eu não vi. Assim, meu Deus, pesquisem no Google, já que gostam tanto de usar o Google. Sim. Pesquisem no Google, vocês vão ver o que está sendo falado e tal. Então, é bem complicado, sabe? A gente está num justamente no momento de... Nos últimos anos, essa discussão de privacidade e tudo mais, aí vem um sistema operacional que insiste em fazer coisas ainda piores, né? Mas tudo bem. Tudo Legal. Bem nada, né? Tudo bem não. Nada tudo bem não, nada bem. Não, tudo bem pra mensagem do Marcelo. Sim, né? Um abraço pro Marcelo. Um abraço, Marcelo Revoredo. O Roberto Klammer também deixou uma dúvida por e-mail aqui envolvendo a questão de forensics, né, Vinícius? O Roberto Klammer disse o seguinte: boa tarde, parabéns pela iniciativa de manter um canal de comunicação muito interessante sobre segurança da informação e tecnologias, com informações atualizadas e contextualizadas. Estou acompanhando desde o episódio 66, o primeiro de 2015, e percebo a necessidade de buscar constantemente informações e referências sobre segurança, principalmente virtual, e vocês estão de parabéns pela forma como estão disseminando as informações pertinentes com explicações e certo aprofundamento adequado aos temas. Sou da área de tecnologia, formação em análise de sistemas e estou focado nos últimos 5 anos em segurança da informação, principalmente no que tange a ilícitos praticados nas organizações por meio virtual ou até mesmo com análise forense digital. Por isso, gostaria da indicação de vocês sobre quais métodos ou aplicativos apropriados para análise forense digital que vocês recomendariam. Muito obrigado e vou seguir acompanhando Segurança Legal. Grande abraço. Roberto, a tua pergunta ela é bem abrangente. Né? Daria, eu acho que um episódio inteiro para a gente discutir métodos e ferramentas. É. Então, o que eu fiz foi basicamente listar algumas distribuições Linux que eu conheço nesse sentido. E dentro delas, tu vai encontrar várias ferramentas. Tá? Eu acabo utilizando para alguma coisa de forense que eventualmente preciso utilizar mais rápido, eu acabo utilizando o próprio Kali. Né? Uhum. O Kali, inclusive, na hora de botar lá, você tem uma opção de botar em modo forense, em que ele não toca nos discos da máquina. Tá? Então tem a distribuição do Kali, Kali Linux, que aliás agora no dia 11 liberou a versão 2, o novo release do Kali Linux. A gente tem uma distribuição da própria SANS, que é o SANS SIFT, Investigative Forensic Toolkit. Eles estão na versão 3. Você pode baixar uma imagem de lá do site deles ou pode simplesmente instalar o Ubuntu, executar um script, daí ele instala no Ubuntu o que vocês vão, as ferramentas que eles utilizam nesse kit. Tem também um outro bem conhecido, que é um italiano, que é o Kine, ou Kane, se fosse em inglês, né? Que é uma distribuição também bastante utilizada. E uma nova, né, que eu não conheço ela muito bem ainda, mas que eu acabei, quando eu fui dar uma pesquisada, ver o que tinha de coisas mais recentes, assim, o que tinha de novidades nesse sentido. Tem uma que foi lançada no DEFCON em Roma em 2015, agora em abril, que é a Deft. Deft Zero. O link para essas três distribuições estão lá no show notes. Vamos botar no Kali, o Kali também lá no show notes. E lá tem ferramentas, algumas ferramentas você vai encontrar em todas elas, como o SleuthKit, por exemplo, que é uma ferramenta bastante utilizada para forense, mas tem várias outras. E aí sobre métodos a gente deixa para uma próxima, porque a coisa vai ficar longa. Ah, eu queria só deixar duas referências aqui. A primeira é o episódio 5 que nós gravamos lá em 12 de junho de 2012, Interceptação Telemática, onde nós conversamos com um perito da Polícia Federal, nosso amigo o Paulo César Hermann. Foi teu colega, né, Vinícius? Sim, foi meu colega no mestrado na URGS. Então ele fala, a gente conversa um pouco sobre isso, só nos perdoe que você vai notar que o áudio melhorou muito do episódio 5 agora para o episódio 82, né? E também gostaria de deixar uma recomendação de um livro aqui, que é Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de Investigação, um livro bem conhecido, que ele é escrito pelo nosso amigo Emerson Vent, delegado aqui da Polícia do Rio Grande do Sul, delegado de polícia, e também pelo delegado Igor Vinícius Jorge, né, este de São Paulo. Então é um livro que também trata sobre alguns aspectos ali de investigação, um pouco sobre forenses e tal, mas como você deve saber, já que trabalha há 5 anos, já que está focado os últimos 5 anos nessa área, realmente é uma área bastante ampla e difícil de responder num espaço tão pequeno de tempo, mas fica o nosso agradecimento aí pela sua mensagem. E as nossas indicações, né? Falando em episódios antigos, o Jonathan Fernandes deixou um comentário lá no episódio número 1, Vinícius, consultas integradas. No 1 e no 2, depois no 2. No 2, também. Isso mesmo. O Jonathan Fernandes, um abraço pra ti, Jonathan, deixou o seguinte comentário. Bom dia, acabei de ouvir o primeiro episódio de vocês e gostaria de deixar aqui os meus parabéns e agradecimento pelo conteúdo discutido. Abraços. O episódio número 1, que é o consultas integradas, ele ouviu. Isso. E depois ele assistiu ele ouviu o episódio 2 também, nos mandou um comentário também no 2. Então, te agradecemos, Jonathan, pela referência, e a gente pede perdão pela qualidade do áudio lá do começo, né? Mas começo é começo, né? Nós fomos aprendendo. A gente tem que começar por algum momento, por algum ponto, e depois vai melhorando a partir dali. Tá? Um grande abraço. Abração, Jonathan. Eu gostaria também de destacar aqui, Vinícius, uma referência que o David Luke deixou no blog dele, o Brutal Security. Ele colocou ali criou um post no link no blog dele falando sobre o nosso podcast, sobre o Hacking Team, né? E ele falou aqui: de todas as matérias, podcasts e artigos que eu vi sobre o assunto, sem dúvida o Segurança Legal é o que foi mais a fundo e com uma abordagem interessante. Fica aí a dica, passem lá e escutem esse e os outros podcasts do Segurança Legal. Pô, legal. Gostei muito da referência dele e de recomendar na página dele nosso podcast, então a gente fica feliz. Muito obrigado mesmo, David, por essa recomendação. E, Vinícius, não posso deixar de falar aqui também sobre, rapidamente, que a gente, eu e você, né, participamos de uma banca lá na CETREM, agora em agosto, né? Só para dizer, a CETREM é a faculdades 3 de maio. Isso. Que fica no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, onde nós participamos de uma banca, e a questão de participar da banca por si só não seria a referência, mas o interessante é que foram dois trabalhos. Foram duas bancas, né? Foram duas bancas. Duas bancas, que foram dois trabalhos, na verdade. O primeiro deles orientados por mim e por ti, que foi o trabalho Interferência das Tecnologias na Privacidade das Pessoas, pelas alunas Andressa Marisa Carlson e Emanuele Graniel. E também o outro trabalho, orientado por você, por ti, né, Vinícius? Sim. E pelo professor Lovato, que foi o Impacto da Internet das Coisas na Privacidade das Pessoas, que teve como autor os alunos André Rafael Burg e Kátia Altíssimo Viapiana. A grande questão aqui, Vinícius, eu acho, deves concordar comigo, até porque tu orientou também os trabalhos, né, é que alunos da área da tecnologia da informação, de sistemas de informação, estão se preocupando com privacidade. Eu estive lá, inclusive, e também participei como orientador, porque ambos os trabalhos lidaram um pouco sobre os aspectos jurídicos também, né? O trabalho da interferência das tecnologias na privacidade das pessoas falou sobre, inclusive, sobre o anteprojeto, né? As meninas elaboraram uma cartilha de apoio ao desenvolvimento de sistemas que em breve aí acredito que vai ser publicado em formato de artigo. Então fica o meu abraço para todo mundo da CETREM que esteve lá, para os alunos, né? E principalmente para os acadêmicos, né? Para os alunos que fizeram os trabalhos, que foram trabalhos de altíssimo nível, e a gente parabeniza eles. São trabalhos, vamos dizer assim, são de certa forma inéditos, né? Nos cursos aí, porque normalmente o pessoal de TI, né? das áreas de ciência da computação, fazem trabalhos voltados para coisas mais técnicas, né? E eles buscaram referências e um conteúdo que abrange até mesmo filosofia. Então, foi muito interessante. Foi muito interessante, sim. Os trabalhos estão de parabéns. Foram trabalhos muito bem desenvolvidos. Não porque eu fui orientador dos dois trabalhos, mas porque realmente os alunos eles conseguiram atingir os objetivos propostos e abre aí um caminho aí, pelo menos para o pessoal aqui na CETREM, para outros que lerem os trabalhos deles, a verem que existem algumas outras formas aí de se estudar essa questão da privacidade dentro, né, dos cursos ligados à ciência da computação. Perfeito. Vinícius, então vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini. Dessa vez, infelizmente, não vai participar ao vivo conosco, né, interagindo conosco, mas nos manda a sua contribuição aqui do resumo de notícias. Vamos ao Fábio. Vamos lá. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, Vinícius e Guilherme, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com as notícias da quinzena. Gostaria de começar convidando os nossos ouvintes que tenham ideias, sugestões ou gostariam até mesmo de que nós comentássemos alguma notícia, que deixem as suas sugestões lá no post de cada edição do podcast, deixem lá, nós vamos tentar atender a todos os pedidos. Vamos então às notícias da quinzena. Começaremos com um resumo de notícias da DEFCON e da Black Hat. Estas são as duas conferências de segurança muito famosas e uma das conferências mais antigas que existem no mundo. Muita novidade foi publicada ou foi anunciada durante esses dois eventos lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E nós vamos então comentar as mais interessantes. Quero destacar duas delas que falam sobre falhas vulnerabilidades bastante problemáticas no Android. Pois é, isso não é um repeteco do programa passado. Na edição passada nós falamos de outra falha bastante severa que está afetando os dispositivos Android, a falha chamada Stage Fright. Dessa vez, duas falhas bastante sérias foram divulgadas na DEF CON e na Black Hat, afetando o sistema operacional Android. A primeira delas é chamada de Certificate, foi anunciada pela companhia de segurança Checkpoint, onde eles descobriram que aplicações instaladas pelos fabricantes, aplicações OEM, que já vêm pré-instaladas, podem explorar uma vulnerabilidade e uma aplicação maliciosa pode explorar essa vulnerabilidade presente nessas aplicações OEM e com isso instalar uma aplicação maliciosa no dispositivo do usuário, transformando ele num dispositivo espião, gravando voz e roubando dados. Eles descobriram que diversos dispositivos Android estão vulneráveis e a Checkpoint publicou uma aplicação, um aplicativo lá na loja do Google para os usuários que quiserem verificar se seu telefone possui alguma aplicação que está vulnerável. Você pode então buscar por Certificate, baixá-la e instalá-la no seu Android para fazer a verificação. A outra falha bastante séria envolvendo aparelhos Android tem a ver com a autenticação biométrica. Dois fabricantes, HTC e Samsung, eles foram notificados pela empresa de segurança FireEye porque eles descobriram uma falha, vejam vocês, bastante grosseira. Foi descoberto que esses aparelhos tinham lá um leitor de digitais e essa digital ela era gravada dentro do aparelho de forma não criptografada em um arquivo de imagem. Vejam vocês. A empresa notificou os fabricantes que devem soltar uma atualização para corrigir esta falha no Android. Esse número de falhas tão grande no Android não nos assusta porque sabemos que é uma plataforma aberta, bastante popular e é comum que ela seja examinada com mais regularidade e que apareçam mais vulnerabilidades no Android. Costumamos chamar o Android como o Windows dos telefones celulares, é normal que haja um número tão grande assim de vulnerabilidades no Android. E ainda falando sobre Android, em vista do número tão grande de vulnerabilidades publicada, o Google fez uma mudança bastante importante no ecossistema do Android. Ele anunciou que o Google planeja atualizações mensais, updates mensais para a linha Nexus. A linha Nexus é a linha de Android puro que pertence ao Google. O Google anunciou no último dia 5 que deve estar publicando atualizações de segurança mensais para corrigir falhas na linha Nexus e anunciou também que outros fabricantes devem estar entrando nesse plano mensal de manter a atualização dos dispositivos Android. Isso é uma notícia muito boa, porque os donos de Android têm sofrido já há muito tempo com falta de atualização dos seus aparelhos, usando versões desatualizadas e vulneráveis a ataque. Portanto, é um movimento positivo do Google. E outra notícia que foi destaque na DEF CON e na Black Hat é a respeito da manipulação do serviço WSUS dentro de redes corporativas. O WSUS é um serviço, é um software, inclusive, bastante usado em redes corporativas, usado por administradores de rede para distribuir updates do Windows, service packs, atualizações de drivers, etc. É um serviço bastante usado em redes corporativas porque permite a um administrador administrar e distribuir de forma correta e planejada essas atualizações que serão instaladas num ambiente corporativo com muitas máquinas. Pois bem, dois pesquisadores americanos divulgaram na DEF CON agora há pouco, aliás, na Black Hat há poucos dias, eles encontraram uma falha nesse serviço porque eles descobriram que quando o WSUS se conecta com o servidor da Microsoft, ele usa um protocolo de comunicação XML SOAP. E essa comunicação ela é feita sem SSL, o que permite um ataque de man in the middle. E com isso, então, você consegue comprometer o serviço de atualização do WSUS. Essa foi uma pesquisa também interessante que foi divulgada na Black Hat. E outra pesquisa que eu gostaria de destacar, apresentada na Black Hat, foi a pesquisa do Sami Kankar. Ele desenvolveu um dispositivo chamado Holdjan. Esse pequeno dispositivo tem a capacidade de capturar sinais RFID usado em diversas situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, para trancar as portas de um veículo, para abrir uma garagem ou mesmo um portão eletrônico. Esse dispositivo tem a capacidade de capturar esse sinal, armazená-lo e usá-lo posteriormente, possibilitando a abertura e o destravamento de portas, portões eletrônicos e até mesmo um veículo, vejam vocês. Então essa pesquisa foi anunciada lá, é uma pesquisa bastante interessante do Sami Kankar, que mostra essa possibilidade. É o nosso Internet of Things se demonstrando cada vez mais vulnerável mediante os confortos das tecnologias que nós temos no nosso dia a dia. E o último destaque da Black Hat que eu quero apresentar para vocês diz respeito a um bootkit para computadores macOS chamado Thunder Strike. Vejam vocês. Esse bootkit ele tem o poder de infectar firmware de computadores rodando macOS X. Dois pesquisadores, o Tremel Hudson e o Xenokova, ambos da empresa Legbacore, anunciaram a versão número 2 do Thunderstrike com algumas novidades. A versão número 1, através de um acesso físico, poderia instalar um bootkit ou poderia alterar o firmware de placas-mãe Intel e com isso comprometer um computador computador da Apple. Eles demonstraram na versão número 2 que eles podem fazer o mesmo, porém agora de forma remota, sem a necessidade de acesso físico. E eles também demonstraram que eles poderiam comprometer diferentes tipos de firmware, não só os que estão relacionados à placa-mãe. Vejam vocês, então, estas pesquisas que demonstram a infecção de firmware se mostram cada vez mais plausíveis, cada vez mais comum, e esta é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar daqui em diante. E na próxima notícia eu quero comentar uma grande onda de ataques ocorrendo aqui no Brasil usando arquivos com a extensão VBE. Arquivos VBE são arquivos VBS, que são Visual Basic Script, porém de forma cifrada. Eu publiquei essa semana um artigo que demonstra essa grande onda de ataque. Esses arquivos estão sendo distribuídos através de anexados em mensagens de e-mail e sendo disseminados por mensagens de e-mail, chegando às caixas postais aí dos usuários, dentro de arquivos zip ou RAR. Vejam vocês, depois de anos de abuso de malware script, especialmente no formato VBS, ainda é possível realizar campanhas maliciosas usando esses arquivos, porém adicionando-os dentro de arquivos compactados, no formato zip ou RAR. Essa onda de ataques está ocorrendo aqui no Brasil já há algum tempo, e esse malware, esses scripts VBE, eles estão sendo usados para instalar todo tipo de malware brasileiro, trojans bancários, hacks e também malware que altera boleto. Então você que é administrador de rede, se preocupe em bloquear arquivos com a extensão VBE se você ainda não o fez. E a última notícia que eu quero comentar com os nossos ouvintes diz respeito a um blog que foi publicado por uma executiva da Oracle. Oracle é aquela empresa dona do Java. A Mary Ann Davidson, ela é a CSO, a Chief Security Officer da Oracle. Ela publicou um blog que, olha, deu o que falar. Nesse blog, ela pede aos pesquisadores de segurança para que não façam reverse engineering, não façam engenharia reversa dos softwares da Oracle, entre eles o Java, porque de acordo com ela, esses softwares não têm nenhum bug, não há empresa melhor no mundo que possa entender os softwares do que eles mesmos, e além disso, os termos de uso da Oracle não permite que o software seja sofra engenharia reversa, e também os advogados da Oracle não querem que os pesquisadores de segurança façam isso. Esse blog post causou uma celeuma muito grande na indústria de segurança porque demonstrou a opinião de um executivo de uma grande empresa de software e qual é a opinião, como eles veem o trabalho dos pesquisadores de segurança em encontrar falhas e reportar essas falhas para a empresa. Eles não valorizam esse trabalho ou não levam em consideração e quando um pesquisador o faz, e isso para eles é uma carga, é um peso ter que corrigir essas falhas. Então esse blog causou aí muita comoção que levou a Oracle a remover o blog do ar, o texto do ar, e vir a se retratar dizendo que não, a companhia está aberta para receber todo e qualquer anúncio aí de ou descoberta de vulnerabilidade em seus softwares. Vejam vocês. Essas são as notícias então que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela sua atenção e continuamos agora com o Guilherme e com o Vinícius. Pois bem, então, como falamos na abertura, estamos aqui com o Diego Aranha e com o Rafael Júnior, que os dois elaboraram um trabalho bastante interessante, que vai ser o tema central aqui do nosso episódio hoje, que falou sobre, que foi na realidade foi uma análise de segurança em aplicativos bancários na plataforma Android. Tudo bem, Diego e Rafael? Sejam bem-vindos ao Segurança Legal. Tudo bem, bom dia. Obrigado novamente pelo convite. Nada. Pessoal, olha só, esse assunto ele veio à tona, então só para colocar para os nossos ouvintes o que aconteceu e qual é a questão que a gente vai tratar. Ele veio à tona nessa semana na coluna Segurança Digital do Altieres Rohr, que é uma coluna lá no G1, onde ele fez uma reportagem, ele publicou uma reportagem sobre, exatamente sobre essa pesquisa feita pelo Diego e pelo Rafael. Basicamente, essa pesquisa avaliou e analisou uma série de aplicativos bancários mobile, né, como o próprio nome do artigo diz, artigo esse que vai estar lá no show notes, caso você queira ler, aplicativos na plataforma Android que envolveu os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú e Santander. O interessante é que os resultados, acredito que surpreenderam a todos, visto que costuma-se dizer que os bancos são aqueles que mais investem em segurança, surpreendeu a todos os resultados porque foram encontrados uma série de problemas. Mas antes da gente falar sobre os problemas, a gente gostaria de saber de vocês como que começou essa pesquisa e o que motivou vocês a querer estudar esse tema. Bom, olá a todos, né? Eu sou o Rafael. Desde quando eu era criança, a partir de 98 mais ou menos, eu comecei a mexer com computador. Eu sempre tive um sonho de falar, não, eu gosto dessa área de segurança. Uhum. Eu gosto de invadir as coisas. Então, antes mesmo do Diego vir da UNB para a Unicamp, eu entrei em contato com ele, porque eu sabia que ele tinha passado um concurso aqui, uhum. E sabia do histórico dele da urna também. Falei, ô Diego, eu quero atacar alguma coisa. O Diego mesmo falou, nossa, olha a noção do cara, eu quero atacar alguma coisa, vamos ver o que isso vai dar. Mas no fim eu fui amadurecendo, e percebi que você, como um bom defensor, você tem que saber muito a parte do ataque, porque para você se defender, é necessário você saber atacar, senão você não consegue se defender adequadamente. No caso, nós da equipe de segurança, certo? Uhum, sim. A gente tem que pensar nos usuários que não têm nenhum conhecimento, então tem que pensar num atacante que vai usar esse pessoal que não tem conhecimento nenhum e obter qualquer informação que eles quiserem. Uhum. Que é o caso dessa pesquisa, por exemplo, né? Ela usa a parte dos clientes que são muito leigos e acaba obtendo qualquer coisa que os agentes maliciosos quiserem. E uma coisa que é interessante destacar é que esse foi um trabalho de iniciação científica, né, Rafael? Então, tu estás cursando o curso. Qual é o curso que tu cursas agora? Eu faço engenharia de computação na Unicamp desde 2012, Quase acabando. Ah, que bom, que legal. Essa é uma das coisas que a gente costuma destacar aqui no podcast também, a importância da academia, né? Ao contrário de outros países, os Estados Unidos, por exemplo, onde a gente vê produção de peso, né, saindo da academia, aqui não é tão comum e parece que o caso de vocês é uma ótima exceção, hein, Diego? Sim, nesse um ponto, assim, acho que é interessante também levantar, é porque a gente escolheu esse tema, né? Uhum. A gente vinha acompanhando aquela série de vulnerabilidades descobertas no SSL, tem uma sequência de 4, 5 vulnerabilidades, tanto em implementações quanto no protocolo em si. O Heartbleed talvez tenha sido um dos ápices aí desse cenário de insegurança no SSL. E o Rafael me procurou, eu sugeri, vamos tentar simular, replicar, estudar, combinar ataques para essas vulnerabilidades. E aí o cenário bancário, aplicação bancária, é uma aplicação muito natural disso, né? Uhum. Só que, para nossa surpresa, a gente nem precisou, de fato, analisar o impacto dessas vulnerabilidades sofisticadas no cenário bancário, que, como a gente vai discutir, né? Claro, a gente encontrou resultados para ataques bem mais simples. Uhum. A gente tem muito interessante essa pesquisa de vocês aí, Diego e Rafael, porque me parece que, assim, acompanhando o cenário, principalmente americano, né, norte-americano, a gente vê que a gente não tem muito essa cultura de verificar, testar a segurança das coisas e publicar e tal. A gente até acontece isso, mas não na mesma escala que acontece lá fora, né? De fato, a gente não tem muita cultura de questionar, exigir procedimentos, né, exigir correções. Tem até em algumas das repercussões dos desdobramentos da matéria, vocês observam comentários de redes sociais, algumas pessoas aparecem dizendo que isso, sei lá, tem outros lugares que são mais vulneráveis, então continuam criticando a academia no sentido de que essa pesquisa continua inútil porque tem esses outros problemas que não foram analisados e etc. Mas sim, é algo que é fundamental na área de segurança, não só para treinar pessoas em defender sistemas, mas também para, de fato, motivar empresas a aprimorar seus sistemas antes de que essas vulnerabilidades possam, de fato, ser exploradas na prática e causar prejuízo real. É interessante que, no decorrer da pesquisa, vocês avisaram os bancos dos resultados antes de publicar a pesquisa, não? Sim, a gente avisou eles dia 26 de maio, para ser mais preciso, às 4 horas da tarde, a gente falou. Então, assim, vamos ver o quão rápido eles são. Então, a gente anotou até o horário para ver se eles seriam rápidos. Aí passou uma semana, duas, a gente foi ficando desmotivado, falou que o pessoal não ficou interessado, assim. Um dos pontos que a gente notou e que nos preocupou foi que eles só deram atenção ao caso depois que foi pro G1, depois que foi lá pra coluna Segurança Digital, porque pelo que a gente notou e pelo que eu li ali também na internet, aparentemente antes eles não deram muita explicação. Mas vamos falar então um pouco sobre o trabalho. Vocês poderiam falar para nós de forma genérica, assim, um pouco mais geral, o que, que foi feito e quais foram as vulnerabilidades encontradas? No caso tem todo um setup, né? Primeiro a gente fez a parte de análise do código mesmo. Uhum. Antes de implementar qualquer ataque, a gente falou, vamos baixar todos os aplicativos da Play Store. A gente usou o APK Manager, vai ter lá no artigo, né? Então a gente baixou todos os aplicativos, descompilou eles usando o Dext2Jar, porque o Dext2Jar é interessante porque você consegue levar do APK pro JAR e depois do JAR para um quase bytecode. Uhum. E daí você consegue alterar esse bytecode, voltar pro JAR e voltar pro APK. Então se você quiser fazer alguma alteração minuciosa no aplicativo, você consegue voltar para ele e explorar alguma vulnerabilidade que você achou. E o outro, que é JDGI, você pega o JAR e ele transforma em Java. E depois tem o APK monitor do Google, que ele mostra quais funções ele está passando. Então essa foi a parte de estudo. A gente já foi para a parte do ataque em si, né? Usou o ARP spoof para falsificar a resolução ARP. Daí a gente entra no meio da conexão. E depois o SSL split para mostrar o tráfego de forma clara. Uhum. Certo, vocês fizeram man the middle ali, se colocaram no meio do caminho para ver o que estava acontecendo na conexão. Exato, aí tivemos uma surpresa porque assim que a gente fez, só isso. Falou, nossa, já caiu alguns bancos já. E também a gente teve um componente que aí a gente aproveitou ferramentas já disponíveis de escanear os servidores que esses aplicativos se conectam para observar a qualidade da configuração na ponta do banco, né? Porque uma coisa que é complicada nesse tipo de pesquisa é que, claro, você não pode simplesmente indiscriminadamente atacar um servidor de um banco para ver. Então, o que você pode fazer é escanear. Isso, a princípio, não exige nenhum tipo de permissão. Certo. Dado do cliente, como a gente está usando dados das nossas próprias contas, nossos próprios aplicativos, é claro, nos nossos celulares aqui, é claro que a gente tem muito mais liberdade para montar um ataque contra o cliente sem nenhum tipo de impedimento. Eu pude ler até nesses comentários de redes sociais que vocês falaram aí, um dos comentários foi no sentido, ah, mas vocês não invadiram as contas e tal, então isso não prova nada. Parece que não seria correto invadir as contas, seria um crime inclusive, né, de acordo com a nossa lei Carolina Dieckmann lá, se vocês fizessem essa invasão, não. Vocês não concretizaram, vocês não exploraram as vulnerabilidades encontradas, certo? Sim, apesar da lei com nome infeliz, né? Ainda é uma lei e ainda a lei tem um claro obstáculo, um claro impedimento ético aí, né? Isso é uma pesquisa científica. Sim. O objetivo não é, sei lá, enriquecimento ilícito. Assim, claro. Essas pessoas... Eu acho que capturar credenciais de autenticação é uma prova de conceito suficiente, né? Acho que transferir quantidade de dinheiro é ir longe demais. É, aí tem uma coisa interessante, né? Mesmo a questão da Carolina Dieckmann, da lei... A gente não lembra o número da lei, eu não lembro o número da lei. É o artigo 154A do Código Penal. É, mas essa questão da invasão, eu teria que invadir um dispositivo informático alheio, né? Isso. Então, aí a gente teria que discutir depois se alguém vier fazer isso, se é invasão de um dispositivo, né? Sim, de fato, ou o que é um dispositivo, se diferencia de um sistema e outro. Bom, esses são outros 500. Mas essa questão do teste em si, de verificar que existe a vulnerabilidade e chegar até o ponto em que você, bom... A partir daqui não é mais ético, né? Seguir adiante, não é ético eu explorar isso aqui, fazer uma transferência de dinheiro para provar que tem um problema. Esse é o ponto onde um pesquisador na academia para. Mas esse não é o ponto onde alguém malicioso, inclusive com formação, né? Que o ponto que uma pessoa dessas para, ou seja, a pessoa vai adiante nesse tipo de ataque. E me parece que a reação dos bancos não foi muito interessante, né? Depois da comunicação de vocês, assim, primeiro eles ficaram quietos, não falaram absolutamente nada. E depois a reação foi negar, né, na mídia. Até certo ponto, assim. Então, de início a gente notificou os bancos pelo qualquer formulário que a gente encontrasse, qualquer mecanismo de contato que a gente encontrou nas páginas dos bancos, nem sempre a gente encontrou, então a gente procurou algum mecanismo de notificação de fraude, alguma coisa que fosse um pouco mais extrema na espera de ter uma resposta mais rápida. Tá. Só a HSBC respondeu essa primeira notificação com agilidade, assim. Uma segunda rodada a gente já começou a telefonar para os bancos para tentar um contato mais próximo, mais rápido, até porque a gente tinha um prazo de submissão da pesquisa, então eu não poderia deixar de submeter o artigo porque os bancos não responderam, mas ao mesmo tempo você tem que ter alguma... Para você ficar tranquilo, né? Você tem que ter alguma garantia de que a notificação de fato foi realizada, nem que seja no nome de protocolo lá, que represente bem a vulnerabilidade notificada. Uhum. Também foi um pouco difícil via telefone, porque às vezes eles transferiam para o departamento de marketing, entendiam que era só aleatório de faculdade, não alguma coisa com resultado concreto. E aí, alguns bancos, depois desse contato telefônico, responderam um pouco mais rápido. A Caixa foi um exemplo que respondeu até com certa agilidade depois do contato telefônico. Uhum. Mas dizer que a totalidade dos bancos só se manifestou, de fato se tomou providências depois que o Altieres soube dos resultados do trabalho e aí notificou os bancos, pediu algum tipo de esclarecimento, algum tipo de posicionamento. Aí, de fato, as coisas andaram mais rapidamente. Alguns bancos, eu não diria negar, mas eles também observam os resultados sob uma certa perspectiva. Eles têm os dados de quanto cada pedaço da superfície de ataque do sistema, de fato, perde dinheiro em fraude. É uma informação que a gente não tem. É claro que o nosso escopo tinha que ser limitado. A gente tinha poucos meses para conduzir a pesquisa, por mais que a iniciação científica tenha um ano de duração, tem uma etapa de estudo, de prospecção, de entender as ferramentas e etc. Então, a gente tem que definir o escopo, não dá para você simplesmente analisar tudo, até porque a gente nem tem acesso a boa parte da infraestrutura do banco. Então, alguns, por exemplo, né, que eu acho ótimo, o melhor argumento para dizer que, de fato, nós encontramos vulnerabilidades, é que alguns bancos corrigiram o problema, né? Então... Esse maior do que é uma vulnerabilidade importante do que atualizações nos aplicativos corrigindo o problema. Sabe que... Conduzir na base do discurso, né, que na verdade esse não é o ponto mais frágil do sistema, tem várias outras coisas, o que talvez seja um argumento plausível, né? Mas a gente analisou claramente um componente do sistema, a conexão, que é bem, do ponto de vista legal, né? Que claro, eu sou leigo, mas seria muito interessante debater até que ponto invadir uma conexão é invadir um dispositivo. Sim. Com bytes trocados pelo dispositivo e não o dispositivo em si. Isso. Mas eu achei mais preocupante a dificuldade em notificar os bancos do que, de fato, a resposta dos bancos, porque eu talvez já tenha perdido a inocência, eu já estou acostumado com essas respostas um pouco mais evasivas, só reafirmando algum compromisso que o banco diz ter com seus clientes. Assim. Mas eu acho que você nota bem também que não só a academia ou a indústria brasileira, ou pesquisadores independentes, não tem muita cultura de notificar, como instituições importantes não têm cultura de receber a notificação de vulnerabilidade. Sabe que essa foi uma das coisas que, especialmente a mim, acredito que o Vinícius também, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Nós já tínhamos gravado aqui no episódio, lá no episódio 50, com o título Reagindo a Comunicações de Vulnerabilidade, nós fizemos também um mini teste, né, Vinícius? Sim. Com algumas vulnerabilidades encontradas, a gente comunicou algumas empresas e tal, e descrevemos nesse episódio como as empresas lidaram. Mas o que chama a atenção é justamente isso, Diego. Se trata de um banco. Os bancos declaram aí aos quatro ventos que são as empresas que mais gastam com segurança da informação. Só que antes de gastar com segurança da informação, o mínimo que se espera de uma instituição bancária é que eles consigam receber e consigam direcionar adequadamente as comunicações de vulnerabilidade, né? Eu até leio um pedaço aqui do artigo de vocês, que vocês dizem o seguinte: como continuidade do trabalho, todos os bancos foram notificados dos problemas encontrados. Entretanto, o departamento de segurança quase sempre foi de difícil acesso, o que mostrou-se preocupante, uma vez que esse departamento deve ser um dos mais acessíveis para pesquisadores. Né? Então, me parece que isso é imperdoável, e a postura do banco, de certa forma, dos bancos em geral, até de uma certa forma arrogante, né? Talvez eles não tenham percebido que eles ganharam uma consultoria de graça de vocês, né? Sim, eu não penso necessariamente nesses termos, mas a gente não recebeu nenhum tipo de remuneração, trabalho de pesquisa. Claro. E certamente a gente tratou de problemas que a equipe de segurança deles não estava tratando, assim. Então foi um pedacinho da superfície de ataque que eles de fato tiveram observações de segurança mapeadas de graça. Uhum, uhum. E me chamou a atenção, Diego e Rafael, quando vocês comentaram que eles, uma das respostas deles foi dizer que esse nem é o ponto mais vulnerável do sistema. Isso é engraçado, né? Porque o main debido, ele justamente deixa você fazer o que você quiser, né? Se tá no meio da conexão, você pode trocar a mensagem que você quiser: eu quero consultar saldo? Não, eu quero fazer uma transferência. O atacante coloca a transferência e pronto, acabou. E depois ele consulta o saldo ainda pro cliente, se ele quiser. E uma coisa interessante, Rafael, é o seguinte: vamos supor que realmente eles considerem isso como não sendo o ponto mais vulnerável. Eu fico imaginando qual é o ponto mais vulnerável. Entende? Se esse não é o ponto mais vulnerável, se isso não é vulnerável o suficiente, qual será a vulnerabilidade mais séria que eles têm lá dentro? No contato com eles, eles falam bastante das conexões ou da utilização do Internet Banking via desktops, né? Então, eles consideram a plataforma móvel um pouco mais segura com as características, assim. Então, pelo menos a fraude que eles conseguem mapear, ela incide mais em movimentação bancária via plataforma desktop, usando o Internet Banking convencional. Mas é importante também, é bom lembrar para quem está escutando, importante não é só também fazer trabalho esperando algum tipo de recompensa, é de fato. Claro, claro. As estruturas críticas que a gente utiliza mais seguras, e que eu penso muito mais nos clientes do que nos bancos, né? Quando eu topo coordenar ou participar de uma pesquisa dessa natureza, porque os clientes, de fato, são sempre a ponta mais fraca. Apesar de que no Brasil a gente tem um precedente de que o banco normalmente reembolsa os custos da fraude, né? Isso, verdade, verdade. Isso, tá? Quando eles conseguem demonstrar que credenciais de fato foram fornecidos pelo cliente, então me preocupa um pouco. Então acho importante pensar que os clientes são a ponta mais fraca, então eles precisam de serviços que sejam mais seguros, que não dependam tanto de decisões sábias do lado do cliente, que às vezes não entende a tecnologia. O que também me chama a atenção é que essa questão de eles irem pouco a pouco movendo cada vez mais, e as pessoas cada vez mais irem utilizando as plataformas móveis, né, e com esse argumento de que até o momento as plataformas móveis seriam mais seguras, isso não é necessariamente verdade, né, pessoal? O que vocês pensam sobre isso? Ainda é mais seguro, mas será que vai ser daqui para diante? Então, os últimos dados que a gente tem sobre isso é que a quantidade de pessoas que estão entrando pelo Internet Bank no celular está quase dobrando em relação ao desktop, né? Porque a Febraban ela não divulga os dados assim, certinho de cada banco, mas pelo que a gente percebeu, está quase dobrando, porque as pessoas acessam muito mais pelo celular do que pelo computador, eles estão muito mais tempo perto do celular, né? E também tem a questão de que o computador ele é muito mais antigo, né? São muito mais tempo pro que teve ataque, teve pesquisadores, ferramentas. Tem ferramentas tanto para os caras que defendem quanto para o pessoal que ataca. Então, deixa tudo mais fácil para o cara que está no computador. Mas o celular é crescente, né? E tem vulnerabilidades tanto quanto um computador. Só não estão sendo explorados, por exemplo, como essas que nós achamos. Sim. E essa questão de integração com redes sociais, não parece, não é estranho, não é incompatível no âmbito da segurança integrar uma conta de um banco com uma rede social? O que vocês pensam a esse respeito? Nós não encontramos, é importante dizer que a gente não encontrou nenhum vetor de ataque direto nessa integração, a gente apenas tentou traçar ou criticar essa decisão de projeto do ponto de vista de segurança, então a gente não tem uma prova de conceito. Mas eu sinceramente acho uma péssima ideia, assim. Acho horrível você colocar especialmente uma rede social intrusiva como o Facebook, assim, dentro de um aplicativo bancário, onde o cliente não só recebe algum conteúdo da rede social, alguma propaganda, mas ele também entra com suas próprias credenciais e liga as duas coisas. Então é muito difícil para o cliente saber exatamente que dados estão sendo transmitidos para a rede social, qual que é o contrato exatamente de prestação de serviço entre esses dois serviços, né, entre esses dois sistemas. A gente não lê termos, os clientes já são treinados a não ler termos de contratos de serviço, né, para saber exatamente o que são trocados. A gente, outra notícia recente é aquele convênio montado entre o Facebook e a Serasa, se não me engano, né, para ter ajuda direcionada para a faixa de renda. Então tudo isso monta um cenário que para mim tem um risco claro de violação de privacidade e também de comprometimento de defesa em profundidade, porque agora você tem esse belo pedaço de código externo dentro de um aplicativo crítico, onde nem o banco tem controle sobre esse pedaço de código externo, controle claro, né? Eles acessam via uma interface, e que se tem algum tipo de problema de vulnerabilidade ou mesmo de, sei lá, uso dessa rede, da empresa por trás dessa rede social para fins seguindo os interesses de um certo governo, os dados dos clientes podem, de repente, se tornarem completamente disponíveis assim, para maliciosos de todas as naturezas, agentes maliciosos de todas as naturezas. Então eu acho uma péssima ideia. E nesse caso aí, certamente o motivo dos bancos estarem fazendo isso é justamente para ter mais informação a respeito dos clientes, né? Porque uma vez que você junta as duas coisas, você sabe qual é o perfil daquele determinado cliente. E aí você tem acesso a várias outras informações. Inclusive tem algumas notícias recentes aí, de questão de um mês atrás, mais ou menos, né, dos bancos, das instituições financeiras já utilizando os dados do Facebook para traçar o perfil de crédito dos seus clientes. É, né? E não podemos esquecer também do caso do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil, ligar a sua conta com a conta do Facebook, permitia que se conseguisse descobrir também algumas transações. Era isso, né, Vinícius? Sim, aí é o seguinte, o Banco Brasil tinha posto no home banking, isso no desktop, né? Ele tinha posto o plugin do Facebook. Que acontece é que cada vez que você ia navegando dentro do home banking, ele ia carregando o plugin e ia passando o referrer lá, o cabeçalho da HTTP, dizendo que página você estava. Então, estava vazando, vamos dizer assim, para o Facebook, a sua navegação dentro do home banking, nas operações, as páginas tal, que você estava entrando. A gente percebeu que o Banco do Brasil, no caso do aplicativo, ele também tem rede social, só que é interna, assim, é só o cliente do banco mesmo, entendeu? Uhum. Se é só outro cliente falar com ele, sim, mas algumas decisões dessas aí preocupa todo mundo, né? Vamos voltar um pouquinho pro relatório, então, de vocês aqui. Eu tô com ele aberto e a gente consegue perceber que vocês colocaram duas tabelas nesse relatório, no trabalho, no paper de vocês, né? Uma primeira mostra, é uma tabela gerada pelo SSL Labs, né? E uma outra é uma tabela gerada por vocês com determinadas pontuações, né? Inclusive, o aplicativo do Banco do Brasil seria o que tem maior número de estrelas, ou seja, foi melhor avaliado por vocês, mais seguro, né, dentre os avaliados. Vocês podem falar um pouquinho sobre essas duas tabelas, o que cada uma verificou e tal, e um pouquinho sobre esses resultados? Então, claro, a primeira tabela, que é gerada pelo SSL Labs, a gente fez uma coleta semanal de todos os bancos durante mais ou menos dois, três meses. Ainda estamos fazendo coletas semanais, né, para verificar se há mudança efetiva ou não. Teve surpresa, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o SSL 2, o SSL 1.0, na verdade, é de 94. Uhum. E o 3.0 é de 96. E o 1.0 é de 99. E já o 1.2 já é de 2008. Pouca gente usa de 2008. Você pode ver que tem o HSBC e o Itaú, que tem o 1.2. Só que eles também têm o 3.0. O SSL 3.0 habilitado, né? Então, para um atacante isso é ótimo, porque ele cara fala, ok, você tem um bom, só que eu vou fazer você usar o ruim. Uhum. Porque eu quero. Simples assim. Sim. Lembrando que no número das versões, para as pessoas fazerem confusão, o SSL começou com o nome SSL, né? Continuou na versão 3.0 e passou a ficar sob controle da IETF, ficar sob controle da comunidade. Ele mudou de nome para TLS e voltou a versão para 1.0. Então, não tem. A SSL vem antes, hoje a gente tem versões diferentes do protocolo TLS a partir da 1.0. Então, desses protocolos aí, consideramos assim como bom 1.2 e 1.1. 1.0 consideramos como neutro, né? Porque todo mundo usa, mas já deveria mudar para 1, porque a quantidade de ataques para 1 já está começando a aumentar. Assim como o 3, por exemplo. Aí tem suporte a RC4 também, que o pessoal tem até um RFC, dizendo para não use o RC4. Quando você começa a fazer um RFC, para alguém parar de usar alguma coisa, porque o negócio está bem feio. Vale tanto com o SSL 3.0 quanto com o RC4. MD5 também, eles usam MD5 durante a conexão, né? É um hash que você consegue fazer colisão muito fácil. Então, isso é muito perigoso. E o SHA-1 a gente considera como neutro, porque tem algum certificado de longa duração. Então, o SHA-1 tem a mesma vulnerabilidade do MD5, a diferença é que a quantidade de bits do SHA-1 é um pouco maior, então você fica um pouquinho mais difícil de quebrar. Só um detalhe, na verdade um detalhe e uma pergunta na sequência aí. Sim, o MD5 a gente consegue gerar, se conseguiu gerar colisões com ele, né, em algumas situações especiais, mas é tão fácil assim gerar uma colisão? Assim, será que é tão fácil dentro de um cenário de limitação do formato do documento eletrônico, digamos assim, da operação, gerar uma outra operação que tenha o mesmo hash? Será que seria tão fácil assim, mesmo com MD5? A utilização de algoritmos de hash no SSL é normalmente para calcular autenticadores, para autenticar as mensagens, né, calculando o MAC, a construção que a gente chama. Certo. E os ataques de resistência de encontrar colisões com uma complexidade menor do que a gente esperava, que no caso do MD5 custa, sei lá, questão de segundos para encontrar uma colisão, não necessariamente se aplicam no caso de um autenticador, construindo uma de hash. Entretanto, a preocupação é que a facilidade de se encontrar essas colisões, no caso do MD5 e no caso do SHA-1, SHA-1 não é tão fácil, ninguém de fato demonstrou uma colisão na prática do SHA-1, mas o custo é bem menor do que deveria ser, estimado muito menor do que deveria ser, demonstra que esses dois algoritmos têm falhas estruturais. Então, a preocupação é que essas falhas estruturais permitam que ataques apareçam na utilização desses algoritmos em outros cenários. Mas a questão de encontrar colisões, ela é um problema, na verdade, para a assinatura dos certificados, aí é um problema imediato, que alguém malicioso pode gerar múltiplos certificados para o mesmo hostname, por exemplo, e aí trocar um certificado para outro, poder interceptar tráfego no meio do caminho usando esse tipo de colisão. Mas na conexão SSL, de fato, a utilização desses algoritmos como autenticadores não apresenta tanto problema assim com um ataque de colisão. Mas isso demonstra que os algoritmos têm falhas estruturais sérias, portanto a gente já deveria, na indústria e prática, já deveria migrar para algoritmos onde a gente sequer sabe encontrar colisões com complexidade menor do que esperar. Sim, que já estão facilmente disponíveis e mais fácil de botar em uso, né? Esse é o detalhe. Sem impacto absurdo em desempenho, assim. Você tem uma pequena deterioração de desempenho, mas nada grave. Tá. E com essas vulnerabilidades, o que um atacante poderia fazer, ainda que potencialmente, se ele resolvesse investir no ataque em cima dessas vulnerabilidades? Considerando que as funções de hash, por exemplo, têm falhas estruturais, se essas falhas estruturais de repente se aplicam ao autenticador, o que o atacante poderia fazer aqui seria injetar tráfego na conexão SSL, que seria encarado como autêntico por uma das duas partes. Uhum. Então, o equivalente ao que você. Ao resultado do ataque do main the middle, né, que as pessoas entendem como um ataque normalmente passivo, onde o homem no meio apenas captura tráfego, mas na verdade ele tem a possibilidade de injetar tráfego. A diferença aqui é que você conseguiria injetar tráfego mesmo com um handshake seguro, que tivesse estabelecido uma conexão segura, uma chave simétrica para proteger a conexão, sem nenhum tipo de interferência nos certificados ou na etapa de handshake. Então, o atacante poderia atacar o tráfego de fato. Ou recuperar texto claro também, né? Tanto injetar tráfego autêntico como recuperar texto claro no caso da utilização do RC4 de maneira insegura. Poderia recuperar parte da comunicação sem precisar ter atacado o handshake. No caso dos resultados de vocês ali, dá para ver que vocês, algumas aplicações de alguns bancos são suscetíveis ao ataque de man in the middle comum, ordinário, aquele que a gente faz com ferramentas como App Spoof, por exemplo, e consegue fazer um man in the middle no SSL, mesmo com certificado autoassinado e tal. Expliquem para quem nos ouve qual é o impacto disso, né? O que é que. Isso é bem mais fácil de ser explorado, né? Do que simplesmente tentar achar uma colisão num hash e tal. É bem mais fácil de ser explorado e a gente já tem ferramentas já há muitos anos para explorar isso, né? Sim, exato. Só uma ressalva antes. Por exemplo, ainda na tabela anterior. Temos a linha de segredo futuro, né, que é forward secret. Que é você não ligar a credencial do usuário ou a chave do certificado, que geralmente é fixa, com a chave de sessão, que é quando você está trocando dados efetivos. Então, se você liga um desses dois com o tráfego efetivo, no futuro, se vazar algum desses dois, ou a credencial do usuário, no caso, que é o que a gente conseguiu, ou a chave do servidor, você consegue comprometer todos os tráfegos anteriores, ou até futuros, dependendo de como eles encaram o problema. Então, no caso, por exemplo, do main the middle, que a gente capturou as credenciais do banco, sem essa propriedade de segredo futuro, a gente consegue recuperar. Se a gente ficasse capturando todos os dados anteriores, a gente conseguiria recuperar todos os dados anteriores também. Sim, que representaria uma violação do sigilo, além disso. Exatamente. Bancário da pessoa. Uhum. Exato. Mas isso, essa é a tabela 1, né? A tabela 2, que é essa do man in the middle que o Vinícius perguntou, né? A tabela 2, já que já é do man in the middle em si, a gente não estava preocupado com a versão, estava mais preocupado com vulnerabilidade, né? Tanto é que a versão inicial dessa tabela não tinha as versões do aplicativo. Mas alguns bancos começaram a ficar muito bravos, falando, não, a gente já corrigiu, não sei o que, não tem esse problema. Então a gente teve que pegar nossas versões, porque temos várias versões congeladas. E então ela falou, vamos ver qual versão a gente analisou, e reanalisar as versões que eles estão dizendo seguras. E de fato, por exemplo, o Itaú, ele fez pinagem do 4.1.6 e 4.1.7, que são as versões mais atuais. Uhum. E no caso do Santander, por exemplo, que nunca entrou em contato com a gente, no caso, como vocês mesmos disseram na reportagem do G1, também não entraram em contato a primeira vez. Eles corrigiram o main in the middle comum na 4.4.4. Uhum. E no caso, Rafael, só antes disso, Vinícius, acho que seria interessante explicar o que é a pinagem, né? Não, calma, então, primeiro eu vou dar o contexto do ataque em main in the middle. Sim. Eu vou dar o contexto da pinagem, porque como funciona o ataque. No caso do main in the middle, que você entra no meio da conexão, se você tiver autoridade certificadora, você consegue dizer que tem alguém no meio da conexão, porque assim que o homem do meio entregar uma chave pro cliente, ele é o certificado para o cliente consegue consultar a autoridade certificadora e falar, ok, esse certificado eu não conheço, eu não vou aceitar, e pronto, e derruba a conexão. Então, esse é o MTM comum. Então, para você derrubar o MTM comum, basta você verificar as autoridades certificadoras que tem no celular, porque se você for lá em configurações e no certificado, você vai ver que tem todas as autoridades certificadoras do celular. Só de você fazer isso, você já evita o MTM comum, para você ver como é grave. Você não precisa ter acesso nenhum ao celular do cliente para fazer esse ataque. Uhum. O segundo ataque é um pouquinho mais complexo. Você tem que ter um certificado auto-assinado, que é uma autoridade certificadora, instalado pelo próprio cliente. Então, por exemplo, no caso aqui, nós mesmo da Unicamp, para a gente acessar a rede Wi-Fi, temos que ter um certificado instalado da rede. Então, uhum. Esse certificado possibilitaria o segundo ataque, que é o MTM com o certificado auto-assinado. Entendeu? Se o cara que controla a rede quisesse fazer o endemido em nós, ele conseguiria, porque ele fala: ah, eu que sou o banco, tá, pessoal? Daí você, beleza, eu confio em você. E para você evitar isso, aí sim vem a pinagem que você citou. A pinagem é você ter qualquer informação do certificado original do banco armazenado no dispositivo. Pode ser, por exemplo, quem que assinou, se foi a VerSign que assinou. Se você tiver isso, já é suficiente. Se você tiver a impressão digital, é suficiente. Se você quiser armazenar a cadeia de certificados, é o suficiente. Depende do que você quiser, você tem que ter alguma informação do certificado. No caso do Banco do Brasil também, é importante ressaltar que a gente, como esse negócio de pinagem é novo, né? do ano passado. E o Banco do Brasil, como ele resolveu? Ele instalou a cadeia de certificados dentro do próprio aplicativo, né? Então ele cata e olha, ele não está nem aí para os certificados que tem no Android. Ele simplesmente pode olhar só no aplicativo dele e falar o que está bom ou não. O que é uma boa prática, né? Sim. E é um dos problemas da pinagem é que toda vez, como o cliente contém informação adicional sobre o certificado que ele deveria ver do servidor, é que toda vez que o certificado do servidor muda, o cliente tem que ser atualizado com os pinos novos, né? Qual Sim. que é a nova cadeia de certificação, qual que é o número novo do serial do certificado, qual que é a chave pública, se for o caso, o conjunto de informações que fixam o certificado do servidor. Então, a gente achou bem interessante essa decisão de projeto do Banco do Brasil, porque ao armazenar a cadeia de certificação isolar a cadeia de certificação que está no aplicativo da cadeia de certificação do sistema operacional, eles podem trocar o certificado do servidor por qualquer outro certificado, desde que pendurado na mesma cadeia, precisar atualizar o aplicativo. Então, é uma solução elegante que exige aí o acesso físico ao dispositivo para o atacante montar um ataque, né? Mas se o atacante já tem acesso físico ao dispositivo, aí, claro, o modelo de atacante muda completamente, não faz mais sentido ele atacar a conexão SSL. Tem um acesso muito mais intrusivo ao ambiente onde o aplicativo roda. Então, claro, ele vai operar de maneira distinta. Seria utilizar o serviço do Hacker Team. Hacking Team. Do Hacking Team. Por exemplo, já era, né? Tem uma vulnerabilidade, um zero day no próprio aparelho. Só que daí é algo que foge a questão do banco, né? Se alguém consegue capturar o que o usuário digita no teclado, bom, vai pegar a senha, vai pegar o número da conta e outros tokens de autenticação. Mas daí não tem muito o que fazer isso, foge do... Só se o banco fizesse um dispositivo próprio, né? Sim. Alguns têm aquele token adicional, né? Para você conseguir fazer transações e ter um passo adicional de autorização, mas aqui, o modelo que está para onde os bancos estão migrando é mais utilizar o dispositivo celular como o token de uma plataforma desktop, né? Exatamente. Sim. Fraude parece alta na plataforma desktop. Então, se você consegue fazer transações no celular e ele está comprometido em nível físico, realmente não há muito o que fazer, a gente não tem outro dispositivo. Talvez com os smartwatches aí, a gente comece a usar smartwatches para habilitar transações em celulares, para habilitar transações em desktop, vai saber. Eu não usaria, mas enfim. Isso tu diz agora que tu não é obrigado a usar, mas quando tu for obrigado a usar, tu vai usar. Vale lembrar que muitas vezes a gente não tem escolha, né? Um caso clássico também que é importante sempre lembrar é quão intrusivos são esses módulos de segurança que os bancos nos obrigam a instalar. Que roda Windows, que são indistinguíveis de um rootkit, rodam um código completamente arbitrário, acertam todas as chamadas de sistema operacional, essencialmente tomam controle da sua máquina apenas para você conseguir fazer operações bancárias. Então, raramente a gente tem escolha. É muito bem lembrado, né? Verifica as coisas que você está acessando, sabe lá se o que eles fazem com esses dados depois é bem intrusivo mesmo. É, eu assisti uma vez uma apresentação de um banco, do pessoal da segurança falando sobre essas soluções, e um desses sistemas utilizados, eles monitoram os sites que você acessa e monitoram as aplicações em execução. E eles, inclusive, eles matam aplicativos à revelia do usuário. Ou seja, mata a execução de aplicativos que eles identificam como potencialmente perigosos à revelia do usuário. Então, fica monitorando o que o usuário acessa, né? O que ele está navegando, onde, que site ele está entrando. Deixa eu fazer um comentário aqui, já encaminhando para o final, sobre a resposta do HSBC especificamente, né? Eles, como algumas empresas fazem, né? Eles foram mais pelo caminho de tentar, na minha opinião, não sei se vocês fizeram essa mesma leitura, mas parece que eles tentaram desqualificar o trabalho de vocês, o estudo que vocês realizaram. Isso me incomodou um pouco. Eles disseram, por exemplo, que a análise fica carente de profundidade, a análise isolada de apenas um elemento da camada, ou seja, a questão da pinagem, não permite dimensionar o nível do risco. E eles fizeram algumas afirmações que eu gostaria de ouvir de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso. Eu passo a lê-las aqui agora. Eles disseram, o canal mobile continua sendo um ambiente completamente seguro. Leio de novo, um ambiente completamente seguro e tem representado um volume de mais de 300 milhões de transações por ano, avançando rapidamente para ser o canal mais utilizado por clientes do HSBC Brasil. E eles continuam. Deve-se ressaltar ainda que todas as comunicações do HSBC com clientes, incluindo a comunicação através de mobile, somente pode ser avaliada com base no modelo completo de segurança que apresenta algoritmos de última geração combinados com dados criptografados por serviços OTP, One Time Password. Tal combinação é efetiva na eliminação de qualquer ameaça eletrônica, garantindo inclusive os casos abertos pela investigação mencionada. Qual a opinião de vocês sobre essas afirmações? Eu concordo parcialmente. Uma parte bem positiva é destacar o número de transações feitas por ano. Os dados que a gente conseguiu da Febraban, não publica esses dados com muita frequência, demonstram que o uso de aplicativos bancários está crescendo bastante, mas pode-se ver aí um banco claramente apontando que esses aplicativos vão se tornar o canal mais utilizado, o que torna os nossos resultados ainda mais importantes na minha visão. Não sei como eles descobriram a existência de um ambiente completamente seguro, porque isso é inédito na teoria. Então essa parte é um tanto exagerada. Eles estão... faz um pouco de sentido o argumento de ter uma camada adicional de segurança, porque o aplicativo do HSBC precisa ser explicitamente registrado no caixa eletrônico, que permite você rodar um protocolo de acordo de chaves usando o caixa eletrônico, né, entre o aplicativo e o servidor. Então, vocês podem observar nos resultados que, por mais que o HSBC tenha sofrido com ataques de main in the middle com o certificado raiz instalado no dispositivo, a gente não conseguiu observar credenciais sendo transmitidas no fio, porque tem uma chave adicional que protege essas credenciais. Então, de fato, isso não foi... Por mais que a gente possa ter escutado tráfego, a parte sensíveis do tráfego estavam protegidas com essa chave adicional, negociada pelo aplicativo e pelo banco via outro canal, né? via um canal do ATM, do caixa eletrônico. Entretanto, é claro que só dá para sustentar a afirmação de que esse mecanismo é suficiente para eliminar qualquer ameaça após termos algum resultado de segurança sobre quão seguro é essa derivação da chave One Time Password, da chave de uso único, entre o aplicativo e o servidor, que é o próximo passo da pesquisa. Então, eu não posso dizer que combino completamente, sem de fato observar como esse mecanismo foi projetado e implementado, mas o argumento procede no sentido de que fazer algum tipo de manipulação da transação ou captura de credenciais não parece direto e simples como em outros bancos, por causa desse registro adicional entre o dispositivo e o banco. Você ressaltava sobre isso, é porque, beleza, no caso dos outros bancos que vazaram o credencial, você pode fazer o ataque futuramente, se você desejar. No caso do HSBC, a única diferença é que você tem que fazer o ataque agora. Você está invadindo agora, então você tem o One Password do cliente e você consegue, se você tiver mais informações do dispositivo do cliente, você consegue também falsificar o dispositivo do cliente e fazer as transações com o banco durante essa conexão que o cliente está fazendo com o banco. Então, durante o ataque em si, o atacante tem tudo que ele precisa para fazer a transação. Uhum. Vou fazer um ressalva da ressalva do Rafael. Manda ver. gente tem estudado o código, tem estudado esses mecanismos para entender exatamente como é que funciona, é o próximo passo da pesquisa, como eu disse. Em tese, ter simplesmente um mecanismo adicional de autorização não é suficiente para proteger essa, a autenticação de uma transação, porque esse tráfego também passa pelo canal que está sendo interceptado pelo meio indevido. A gente não autoriza transações via... bem, alguns bancos eles enviam esse tipo de código via SMS, né? Mas esse código SMS é transmitido também às claras no conteúdo interceptado pelo ataque do meio indevido, ele está disponível para o atacante. Mas no caso do HSBC, até onde a nossa pesquisa foi, eu sou cliente lá também, então se eu tivesse um resultado nessa direção, eu seria o primeiro a divulgar aqui. O que a gente observou é, há uma chave adicional que é negociada via um procedimento fora de banda, né, que não tem a ver com conexão SSL, e essa chave pode, inclusive, proteger a senha de uso único que é transmitida, tornando-se assim inacessível para o atacante que está no meio do caminho. Então, a gente está estudando o modelo, vendo se alguma coisa, quão se sustenta essa afirmação. A gente não tem nenhum resultado efetivo agora, mas o próximo passo da pesquisa é exatamente observar como esses mecanismos foram projetados e implementados para poder dar uma resposta definitiva sobre isso. Então, em tese, tem uma camada de segurança importante a mais, cuja segurança também precisa ser avaliada. Não dá para dizer nesse ponto que qualquer ameaça eletrônica está eliminada, porque, claro, essa camada adicional também pode ter suas próprias vulnerabilidades. Sim, essa é uma pergunta aqui de um não criptógrafo, né? Mas essa questão do ATP, o problema seria você conseguir de alguma forma derivar ou chegar aos resultados produzidos por essa solução de one-time password. Esse seria o problema, né? Que vocês não analisaram, certo? Exatamente. Tem até um trabalho muito interessante, esse link sumiu por um tempo, depois voltou, de um aluno, se eu não me engano, da própria Unicamp. Eu observei esse link antes de me tornar professor aqui. Ele, insatisfeito com a qualidade do token fornecido pelo banco, ele fez engenharia reversa no aplicativo, o token software, né, o que de fato rodava no dispositivo, e fez engenharia reversa desse mecanismo e produziu o token dele. Assim, ele construiu um próprio token usando um Arduino, que gera a chave de sessão dele, porque era um algoritmo fácil de não depender de nenhuma informação privada, então ele conseguiu construir esse outro token alternativo para ele próprio usar. Assim, então, que demonstra que talvez o mecanismo não esteja tão bem projetado quanto deveria, que não era um caso do HSBC, era um caso de outro banco. Então, de fato, vai que essas senhas de uso único são previsíveis, elas estão restritas a um espaço pequeno, elas não dependem de informação enviada pelo servidor, elas dependem de informação determinística e previsível. Então, é preciso analisar essa camada adicional de segurança para poder dar uma afirmação definitiva sobre isso. Perfeito, pessoal. Antes da gente se encaminhar para o encerramento, né? duas questões aí. Uma, será que a gente vai ver cada vez mais pesquisas no Brasil nesse sentido de testar serviços que estão em funcionamento? Assim como a de vocês, sério? Você acha que isso é uma tendência dentro dos nossos cursos de ciência da computação ou engenharia da computação? Como é que vocês enxergam isso? É complicado porque, principalmente a parte de segurança, é sempre esbarrar e falar, nossa, você está invadindo, não sei o quê. Então, quando o pessoal começa a ver desse sentido que nós não estamos tentando ajudar e sim ferrar o banco, isso é preocupante, porque na verdade a gente está ajudando eles. E isso é bom. Por exemplo, uma disciplina mesmo que o Diego está ministrando esse semestre de defesa e ataque, ele dá a parte de defesa, programação segura, e um outro professor dá a parte de malware para a gente realizar o ataque. Uhum. Por causa da minha apresentação que eu tive desse projeto aqui na Unicamp, pelo menos 5 pessoas se inscreveram por causa desse curso, né? Porque eles acharam interessante, falaram, não, é legal essa área, gostei. Uhum. Então, nós gostaríamos sim que crescesse isso, porque, é bom para... não só para a gente, mas também para o cliente, por exemplo. Cliente que não tem conhecimento nenhum de segurança, ele sabe que tem alguém por trás cuidando disso. Alguém que ele realmente pode confiar, né? Não, tipo, o cara, eu sei de segurança, mas aí vai lá e deixa vulnerável as coisas, né? Quando você tem a academia estudando por trás, você deixa muito mais forte essa parte. E o que é interessante, assim, eu também espero que isso cresça, que esse preconceito com, eu não vou tentar avaliar a segurança de nenhum sistema real, porque isso pode, não sei, ser antiético. É importante lembrar, né, que avaliar a segurança de sistemas reais é muito mais efetivo, tanto para a formação do aluno, quanto para a qualidade desses serviços na prática, do que avaliar casos sintéticos, né? A gente na academia tem muita mania de construir um cenário sintético e fazer coletar nossos resultados num caso sintético e extrapolar isso para o mundo real. Mas em vários casos dá para cortar essa etapa aí de prototipação e de fato avaliar a segurança de um serviço real, desde que você siga os protocolos éticos da pesquisa, né, tenha controle sobre o que você está fazendo e não incorra em comportamento malicioso. Sobre essa disciplina, uma disciplina nova, ela já vinha sendo ministrada com uma análise de malware. Eu sugeri fazer essa mistura entre para ter os dois pontos, né, de vista de segurança. E o que eu posso dizer é que a gente ficou, no fim das contas, com uma sala lotada, tem 35 alunos. Que legal. Todos esses alunos farão um projeto final. Então... Ai, ai, ai. Os resultados sobre coisas interessantes que sejam... Serviços importantes que sejam disponíveis e que as pessoas tenham interesse em ver os resultados. Então, de repente, a gente fala um pouco mais sobre isso próximo do fim do semestre. Ah, que legal, pessoal. Olha, eu acho que todos ganham com esse tipo de pesquisa quando conduzida de uma forma adequada e quando conduzida de uma forma ética, que eu acredito que foi o que vocês fizeram, né, com uma boa intenção. Acho que todos ganham, a comunidade de segurança ganha, a comunidade de usuários ganha, os bancos ganham, todo mundo ganha, e a gente sai um pouco daquela ideia de segurança por obscuridade, né, aquela coisa de, tá tudo errado, mas enquanto ninguém descobrir, a gente tá bem e tal, né, então acho que quebra um pouco esse paradigma. Eu agradeço a vocês, agradeço a ti, Diego, e também a ti, Rafael, por terem disponibilizado um pouco do tempo de vocês. A gente parabeniza vocês pelo trabalho, foi um trabalho muito bem realizado, parabéns de verdade, foi muito bom falar com vocês aqui. E a gente deixa também os nossos microfones abertos aqui, caso vocês queiram voltar na nova fase da pesquisa de vocês, se vocês quiserem divulgar os resultados aqui conosco, portas estão abertas. Se o Diego quiser voltar aqui para falar sobre os trabalhos dos alunos deles também, a porta fica aberta, e eu deixo aí um tempo final para vocês se despedirem e darem as considerações finais de vocês. Obrigado pelo convite, né? Eu fico lisonjeado aí. A gente não esperava. Esse trabalho está dando bastante repercussão, né? Não era para dar, não era para os bancos vazar tantas coisas, mas a gente ficou, agradecido aí. Legal, obrigado. Obrigado novamente pelo convite, é sempre importante, acho também importante, é um ponto que é sempre polêmico na academia, né? Quando, de certa forma, há repercussão na imprensa e outros canais de comunicação sobre o resultado da pesquisa, as pessoas ficam achando que, não, essas pessoas estão fazendo esse tipo de trabalho apenas para aparecer, algum tipo de marketing, o cara quer ganhar dinheiro com consultoria. Pesquisadores que acham importante tornar seus resultados públicos e discuti-los em público ficam numa posição muito difícil, porque quando você se prende, né, quando a academia se prende na Torre de Marfim, a mítica Torre de Marfim, e vai pesquisar coisas que as pessoas não se importam imediatamente, ela é um mal, termina sendo uma má ação dos recursos que a financiam, as pessoas entendem assim. E aí quando você de fato elege um tema que seja de mais utilidade pública, as pessoas te criticam por fazer isso. Então, acho que não tem como vencer essa batalha. Fazer o que você acredita e contribuir para que os serviços se tornem mais seguros, porque é a gente que paga no fim das contas. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Diego e Rafael. E nos encontramos agora, aguardamos todos, no episódio 83 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado, Diego. Um grande abraço. Até a próxima.